Objeto 6700, bom dia. Bom dia, senhor. Qual nível para o Galeão? É o 340. Gente, guarde para a direção, escute a informação do Atis, provável subida, politransição, correção, dial transição, Blazer. Ok, obrigado. Pronto para cópia. Na sua escuta, prossiga. Objeto 6700, Salvador para Sierra Bravo, Golfo Lima, nível 340, autorizado, Upper Zulu no 4. Decolagem da pistão no 0, com primeira curva à direita, saída da L, transição Bless. Controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5101, objeto 6700. Autorizado, Upper Zulu 14, para o Galeão 340, pista 10, primeira curva à direita, subida da L, transição Bless. 198 ao controle, boas decolagens, no transponder 5101, objeto 6700. Procedimento correto, objeto 6700, chame para o pushback, acionamento, confirme somente seu portão. É, afirmativo, então no portão 4. 04, copiado. Bom dia, Webjet 6749. Bom dia, 6749. Qual nível, Guarulhos? 3-4-0. Será coordenado, senhor aguarde coordenação. Monitore 118-3 para cópia. Cheque informação, antes Fox Trot, senhor. 118-3, obrigado. Objeto 6749, Salvador para Serra Brava, Golfo Romeo, nível 340, autorizada pelo Whisky 58. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5102, objeto 6749. Autorizado Guarulhos, pelo Whisky 58, pista 10, direita, Gole, Gonza. 198, aciona 5102, nível 340. 5102, contagiamento correto, objeto 6749, no portão 612. Chame para o posicionamento, senhor. Chamarei, obrigado.